Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Boa noite, ouvintes. Está começando então o programa Rádio Livre FDE. Aqui é Letícia Rezende, estou na Casa Fora do Eixo, Uberlândia, trazendo então a edição de número 37 do programa Rádio Livre FDE. Hoje aí no programa Rádio Livre FDE nós vamos ter a participação da banda Garboso, de Vitória da Conquista, Bahia. Daqui a pouco então, ao vivo aqui no estúdio, no Caverna Estúdio, parceiro do Coletivo Goma aqui. Que divide a mesma casa que nós aqui na Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Então daqui a pouco no estúdio, banda Garboso, Vitória da Conquista. E vamos ter também especial, Festival Transborda. Então os primeiros blocos aí vamos conhecer um pouco das bandas que tocam no Festival Transborda. E também cobertura do Festival Marreco, onde acompanhei semana passada em Patos de Minas. Hoje então no programa Rádio Livre FDE. E lembrando então aí, todo mundo que está acompanhando, vamos ajudar a divulgar, use a hashtag ao vivo FDE e também tweet@webradiofde. Lembrando aí que o programa Rádio Livre FDE está toda segunda, quarta e quinta. Hoje especialmente o programa que eu costumo apresentar nas quartas está na quinta-feira pelo aproveitar a turnê da banda Garboso, que está passando aqui na nossa casa. Então a gente mudou para hoje. Toda segunda-feira, a partir das 22 horas, tem programa Independência ou Marte nesse mesmo canal que vocês estão acompanhando. Toda quarta-feira, eu ao vivo aqui da Casa Fora do Eixo, Belândia. E toda quinta, a partir das 22 horas, tem programa Espaço Cultural com o Arthur, vocalista da banda Cabroeira, direto da Paraíba, trazendo então o programa Espaço Cultural. Faz algumas semanas que ele começou o programa aí com a gente. Ou especialmente o Arthur está trabalhando no festival fora da cidade local, então a gente não vai ter o programa Espaço Cultural, né? Devido à circulação do artista, a gente não vai ter, mas nós temos então o programa aí, Rádio Livre FDE, aqui da Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Né? Então, esses primeiros blocos, nós vamos falar um pouco sobre o Festival Transborda, que começou dia 10 em Belo Horizonte, e está acontecendo agora, está até tendo um debate lá na Pós TV nesse momento, e vai até o domingo, né? Então quem ainda não está em BH pode chegar lá, vão ter vários shows no final de semana, estão rolando debates, oficinas, amostra de cinema, muita coisa legal, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas vamos começar então, nesse primeiro bloco, vamos colocar então algumas bandas que tocam aí no Festival Transborda, banda K2 de Poços de Caldas, que toca no festival, banda Ácido Groove de Uberaba e banda A Nuvem, também toca aí no festival, banda Nuvem, que foi selecionada via edital Música Minas e tá indo tocar lá no Festival Transborda. Então, esse primeiro bloco aí, vamos de K2, Ácido Groove e A Nuvem. Daqui a pouco eu volto aí com mais sons e também com a banda Garboso ao vivo. Aumenta o volume, galera. Meu amigo e amigo da onça também. Na hora de aproveitar Rádio Livre Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectado em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Livre. Te vendo meu coração. esse ano meu carnaval tá tão ruim. Você disse que fazer festa já não faz sentido, e não há mais sorriso em meu rosto de Arlequim. Estela, eu sei, nossa favela virou coisa de cinema, e a nossa vida hoje é mera representação. O tempo passa em nossa frente igualzinho um filme, resta saber se é drama, comédia ou ficção. Bagatela, te vendo no meu coração. Porque se for de graça, você não vai dar valor. Eu tentei, mas nunca consegui fazer um verso de conclusão pra explicar nós dois. É isso aí, programa Rádio Livre, FDE, ao vivo aqui da Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Queria mandar um salve aí pro Matheus, de Paz de Minas, que tá acompanhando o programa. Galera também do Coletivo Pegada, de Belo Horizonte, acompanhando. Tá rolando agora um debate da Pós-TV, do Coletivo Pegada, lá em Belo Horizonte. Programação do Festival Transborda. E nós fazendo a transmissão aqui especial, Festival Transborda, falando um pouco da programação. Esse som que vocês acabaram de curtir. Banda K2, Ácido Groove e A Nuvem tocam aí no Festival Transborda em Belo Horizonte esse final de semana. Tô aqui no site circuitomineiro.org. Circuito Mineiro produz então 12 festivais no estado de Minas Gerais, e o Festival Transborda é um desses festivais. Então você encontra a programação completa do Festival Transborda no circuitomineiro.org. Eu tô dando uma olhada aqui na programação, cara, é até difícil de falar o que, que vai acontecer no festival, porque é muita coisa mesmo, velho. Então, vamos falar um pouquinho aqui do que vai acontecer, porque é muita, muita coisa. Rolou debate de cultura hip hop, tá rolando também a quarta semana de comunicação na UFMG, junto com a programação do Festival Transborda. Noite de Pegada rolou também. Debate sobre comunicação, oficina de mídia livrismo. Cara, muita coisa mesmo acontecendo, cara. Circuitomineiro.org, lá você vai olhar e saber tudo que está acontecendo no Festival Transborda, realizado em Belo Horizonte. Começou dia 10 e vai até domingo, dia 17, dia 18, 18, isso daí, dia 18. Enfim, vamos sufragar aqui quem toca no festival. Cara, eu tava olhando aqui a programação musical e, enfim, vai ter muita, muita banda legal. Eu queria muito estar lá acompanhando esse festival, mandar um salve pra galera do Circuito Fora do Eixo Minas que tá lá participando do festival. Tem programação de exibição de vídeos, oficinas, debates, intervenções de artes cênicas. E vamos olhar aqui então quem toca no festival. Vamos ver. Olha, cara, muita banda. Quarto Negro, Aldan, Pelos de Cachorro. Tem umas bandas até com uns nomes bem engraçados que eu nunca ouvi falar. Agora tá rolando um debate aí com Pablo Capilé, Arnaldo Godoy, Movimento Nova Cena, ao vivo na Pós-TV, nesse momento, junto aí com o nosso programa Web Rádio. Esse é o Circuito Fora do Eixo, fazendo várias transmissões ao vivo, né? Opa! Fodeu meu fone. Vamos continuar aqui então. O que mais que vai ter no festival? Nossa, gente, é tanta coisa. Vai ter Valsa Binária, Monograma, Lafusa de Brasília, Quatro Instrumental, A Nuvem, Slama, Caia Rama, Festa em Cois, Seu Silva, Moqueca de Rato, Absurda. Cara, é muito som. Local Z, Lourdes da Luz, que nós vamos tocar nesse bloco agora. É K2, Ácido Groove, A Fase Rosa, Abrantes, Guijambê. E no último dia aí na Praça do Papa, de graça, várias partes da programação também são de graça, viu, galera? Vários centros culturais também, rolando aí o Festival Transborda. Tem todo o endereço, todas as informações e horários no circuitomineiro.org. E no último dia, nós vamos ter Silva Soul, Capim Seco, Quarteto Vagamundos, Imum, Violins, Chacal, de Bigode, Cérebro Eletrônico, Frito na Hora e Criolo fecha a programação do Festival Transborda. E daqui a pouco, ao vivo aqui no Caverna Estúdio, Banda Garboso de Vitória da Conquista, Bahia. Daqui a pouquinho, então, vamos continuar esse bloco aí, especial Festival Transborda. E daqui a pouquinho, então, a gente entra ao vivo com a Banda Garboso. Lembrando aí, galera, vamos twittar ao vivo FDE, use a hashtag e também arroba webrádio FDE. Então isso aí, já tô aqui no Caverna Estúdio, a galera tá terminando de ajeitar aqui e daqui a pouquinho a gente começa então o ao vivo com a Banda Garboso. E, então vamos pro próximo bloco aqui, vamos ver o que vem para esse próximo bloco. Vamos curtir agora então Cérebro Eletrônico, Criolo e Lourdes da Luz. Ambos tocam aí na programação de domingo, dia 18, no Festival Transborda, na Praça do Papa. Então aumenta o volume e vamos curtir mais um bloco aí da Rádio Livre FDE. Thank you.

O mundo já não tá no mesmo lugar. Depois eu dou um passo, mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece sem encaixa, vida aos pedaços. Parece coxa de retalho, só que é quebra-cabeça. Então, que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Tira, tira, tira mundo. Caminho, tive que voltar, fui sem guia. Na via da emoção, eu fui sem noção. Segui o coração sem ver razão, mas não acho que me arrependi. Hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Há caminhos que é preferível não fugir. É bom passar por eles, depois corrigir e pegar o atalho certo. Sai do deserto. Tem dias que falho, mas tem dias que eu acerto. Pois sou andarilha que não se ilha andando a mais de milha. E hoje eu sigo a minha trilha. Além do meu quarteirão, saí do lugar comum. Além do que é chavão, além do esperado, de certo e errado. Por amor andei já, tanto chão e mar pra procurar. No topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar. Eu venho a pé e sempre cheguei onde queria, junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria. Com alguma concessão, às vezes a revelia. Achei que procurei no sabor do dia a dia. É isso aí, programa Rádio Livre FDE. Vocês estão curtindo aí do BG, o som da banda Vendom 47. É muito bom, adoro esse BG, sempre coloco aqui na programação. É muito, muito bom. Vou aumentar um pouco o volume aí pra vocês curtirem um pouco Vendom 47. É isso aí, banda Vendom 47. Muito, muito bom mesmo o som dos caras, o BG de hoje. É o Vento 47. Então, daqui a pouquinho, banda Garboso, ao vivo aqui no programa Rádio Livre FDE. Lembrando aí, vamos todo mundo twittar, ajudar a divulgar o programa Rádio Livre FDE. Tweet aí o link e também ao vivo FDE. Ajude a gente aí na divulgação. Tô aqui com a Vanessa e a Letícia, Mexará. Do curso de comunicação aqui da UFO. A gente fechou uma parceria essa semana com o curso de comunicação da UFO. Em breve eles vão estar usando um canal aqui da Web Rádio Fora do Eixo para fazer então transmissão dos projetos da UFO, do curso de comunicação. Muito bacana. Nós temos o Vitor aqui que cursa lá comunicação na UFO, amigo das meninas. E elas vão participar do programa hoje, vão entrevistar o Garboso aí junto comigo aí no programa Rádio Livre. E também estão aqui para conhecer um pouco mais sobre o projeto da rádio, no qual elas também vão começar a trabalhar aí nos próximos dias, lá no curso de comunicação. Dia 30 vai ter um debate, né, com o convidado Ricardo, lá da Rádio Fiscar, E o Vitor também vai participar, a professora Sandra, parceira nossa aqui do Coletivo Goma. E é muito bacana a participação de vocês aqui no programa. É, queria que vocês falassem alguma coisa aí pra galera, o que vocês estão achando aí da dinâmica do programa, do programa Rádio Livre. Pois é, estamos aqui. A gente tá vendo que é pesado, né? Acho que nunca teve essa experiência e tal. Mas estamos curtindo. Massa. Tudo muito dinâmico, né? Porque livre tem essa coisa bem pessoal, né? De falar com o público e tudo mais. E a gente, como a gente está cursando o quarto período já do curso de comunicação, a gente já está vendo rádio jornalismo e aprendendo, tendo oportunidade. Então, essa oportunidade de estar aqui na Rádio Livre, do Fora do Eixo, é muito importante. E, assim, a gente vai pegando o jeito, mais ou menos, como que é, né? E, assim, está sendo uma experiência nova. Muito bom, muito pesado trabalhar com isso, mas estou gostando. Vai ter um programa de vocês lá na programação da rádio. Posso falar pra galera ficar ligado que vai ter um programa especial de vocês duas lá. Claro, isso é pensando, né? Em algum programa, pra trazer, mostrar pra galera música boa mesmo, né? Música independente. A gente tá pensando assim, um programa musical e tentar trazer as bandas pra entrevista, esse tipo de coisa. Pra ser bem dinâmico, leve, como é aquilo da Fora do Eixo. Jornalista não gosta de ser entrevistado, né, velho? Os meninos ficaram todas tímidas aqui, só querem entrevistar. Então é isso aí, daqui 15 minutos, Banda Garboso ao vivo aqui no Caverna Estúdio, parceiro aqui do Coletivo Goma. E a gente vai então para mais um bloco aí especial, Festival Transborda. E antes disso eu queria falar para vocês o seguinte, até bom para as meninas ouvirem aqui. Tá aberto inscrições pro 4º Congresso Fora do Eixo, o Nacional do Circuito Fora do Eixo, que acontece em São Carlos, de 14 a 20 de novembro, junto com a programação do Festival Contato, né? A 5ª edição do Festival Contato e a 4ª do Congresso Fora do Eixo Nacional, né? O Congresso está com a expectativa de reunir cerca de 1.000 pessoas, entre membros de coletivos, pontos de linguagem, parceiros, imprensa e observadores. Né? Então, dá uma dica aqui pro Rafa e pras meninas se inscreverem pro Congresso Nacional do Circuito Fora do Eixo. E o Congresso está com o edital de vivência aberto, tem 72 vagas para as pessoas então trabalharem e vivenciarem o Congresso Fora do Eixo de alguma forma, seja com a comunicação, seja com rádio, seja com produção, com atendimento, enfim, tem um monte de vagas, são 72, é só vocês se inscreverem no edital e o festival então vai custear, o Congresso vai custear a vivência de vocês com a gente lá no 4º Congresso Fora do Eixo, né? Então quem estiver ouvindo aí, só fazer a inscrição, são 72 vagas, gente, é muita vaga, né? Então, quem quiser saber mais, ficha de inscrição, tanto para o Congresso quanto para o edital de vivência, diariooficialfde.org, diariooficialfde.org, lá vocês têm as fichas de inscrições aí dos dois, tanto do Congresso quanto do edital. Lembrando, então, que toda segunda, a partir das 22 horas, tem programa Independência ou Marte aqui na Rádio Livre FDE. E toda quinta-feira, às 22 horas, tem programa Espaço Cultural com o Arthur do Cabroeira apresentando aí junto com a gente. Lembrando que hoje o Arthur não vai poder apresentar o programa, então vamos ter só o nosso programa aqui mesmo. Então, aí, vamos para mais um bloco. Em seguida, volto aqui com a Banda Garboso. Então, vamos curtir três sons e a gente já volta com a Banda Garboso de Vitória da Conquista. Nesse próximo bloco vamos ouvir o som da banda Monograma de Belo Horizonte, que toca aí no Festival Transborda. Vamos ouvir também Monograma, Capim Seco e Vanguard, ambos tocam aí na programação do Festival Transborda. Esse é o programa Rádio Livre FDE via Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Aumenta o volume, galera. Thank you. quero saber aonde estou. Mas eu vou, já é tarde e o céu já desabou. E tira os pratos da mesa, que hoje vai ter correnteza e mar. Imagino demais e sem mais me entrego a você. E tire os pratos da mesa, que hoje vai ter correnteza e mar. Rádio Livre Fora do Eixo. Rádio Livre Fora do Eixo. Try hard to burn my eyes. Life was but a sad dream. I was but a sad breath. You were something like sun when sunlight hits the sea. Second time I saw you, I was about to take the road. Asked, would you wait for me? You said, life in a highway, but we've been born. As I miss and burst, third time I saw you, we went to the zoo. All steady hot beers, sorrowful monkeys, big eyes laughing, wish I had not held hands. First time I saw you, it was like I was gonna die. I was waiting outside, and it just had a new guy, and asked me why, and I song, won't you come along? We have no time for another song, song, song. Won't you sing along? We have no sea child. Fifth time I saw you, it was traveling abroad. In your eyes they were not here, you just made new friends. Well, I try to stop with cigarettes. Sixth time I saw you, I was properly insane for the whiskey I'd drunk, the drugs I'd taken. Gave me one way, you would realize. Seventh time I saw you were married again. And if I had just once kissed you, things wouldn't be same. Surely the sky be different. Eighth time I saw you, I was strumming the guitar, and your ears were not for me. My ears were really bleeding, the waiter was blind. Please someone blind my eyes. Last time I saw you, it was about 5 a.m. You approached in a strange car, finally kissed me, then did wave goodbye before you disappear. Sometimes I ache, babe, I ain't hard enough to stand. Days that just drown me, coming back from work, having some breakfast, seasick from your chair. Estamos aí ao vivo então aqui do Caverna Estúdio com a banda Garboso de Vitória da Conquista, Bahia, e vamos começar então ao vivo aí com os meninos. é, aqui no Caverna Estúdio, parceiro aqui do Coletivo Goma. É, só dando um grau aqui no equipamento. Tudo ok aí, todo mundo? Vamos lá? Então é o seguinte, vamos fazer uns sons ao vivo, e aí as meninas do curso de jornalismo estão aqui junto com a gente. A gente faz uma música, bate um papo, faz mais música. Nossa. E queria deixar um recado para quem está acompanhando a transmissão, então pode mandar aí @webradiofde perguntas que a gente já joga aqui para os meninos responderem também. @webradiofde é o nosso Twitter, e também Twitch hashtag ao vivo FDE. E é isso aí, programa Rádio Livre FDE. Vamos curtir agora então, Garboso ao vivo no programa Rádio Livre FDE. Vamos lá. Garboso, de Vitória da Conquista, que tá em turnê aí, realizada pelo Circuito Fora do Eixo. Tô aqui, então, com a Vanessa e com a Letícia, do curso de comunicação da UFO, e a gente vai bater um papo aí agora com os meninos da banda, então, falar um pouco com eles, vou passar o microfone pras meninas aí. Então, gente, pra começar, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, já são 2 anos de banda, né? Como é isso, que é? Já temos 2 anos aí com esse trabalho novo, com esse projeto, né? Chamado Garboso. E para apresentar, eu sou o Pablo Bahia, sou o guitarrista e vocalista do Garboso. Aqui tem o Lucas Ribeiro, também é o guitarrista solo. Diego Andrade no baixo e Ingrid Bahia, a baterista da banda. E assim, como foi o processo da criação do primeiro CD de vocês, que é esse, né? É, nosso primeiro demo, né, na verdade. É assim, quando a gente começou a banda, a gente não ficou 1 ano sem tocar, sem se apresentar. A gente estava compondo e trabalhando logo para sair com o disco. Foi o que aconteceu. Com 1 ano de banda, a gente começou a trabalhar. E aí, depois que a gente conseguiu gravar 2 músicas, não foi? No duo, a gente começou a se apresentar. Assim, foi tudo bastante planejado. E logo depois das apresentações, que a gente lançou o disco. Acho que foi muito próximo o lançamento da banda e o lançamento do disco. Massa demais. Lembrando aí, galera, que quem quiser também interagir, é @webradiofde, vocês podem jogar as perguntas aí. E a gente vai continuar então. Vamos mandar mais um som aí pra galera conhecer mais a banda? Vamos lá. Essa aqui também tá dentro dessa demo chamada Do Que Você É Feito. A música se chama A Verdade. Não encoste no meu corpo, você nunca foi capaz de curar meu desgosto. Perdoar não é demais. E dizer que mentia, ouvir não poderia. Se a parte da verdade agora a maldade, talvez ela irá o salvar. Perceber que o traía bem melhor não fazia na lembrança dos bons. Yeah. isso aí, Rádio Livre FDE com a banda Garboso de Vitória da Conquista, ao vivo aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia. É, queria dizer pra vocês que é um prazer receber vocês aqui em nossa casa. Ah, prazer, a gente tá aqui também. E espero que vocês voltem mais vezes pra fazer os shows na cidade e pra gente aproveitar mais essa turnê de vocês. E vamos aí, meninas. Vamos lá. É, então, pessoal, como é que tá sendo essa experiência de circulação? E vocês já tinham feito outras rotas antes? Como é que... Então, fora do estado, assim, é a primeira vez. A gente fez algumas rotas mais pequenas, assim, no estado da Bahia mesmo. Entre Salvador, Feira de Santana, cidades mais próximas da cidade do nosso estado. Em Minas é a segunda vez. A primeira foi no início da turnê, que foi em Governador Valadares. E agora em Uberlândia, aqui na rádio. E tá sendo incrível, assim, né? Tem muita briga, tem muita vivência, né? Tem muita convivência, na verdade. Mas está sendo bastante proveitoso o feedback que a galera passa pra gente. Está sendo bem legal. Acho que está até superando nossas expectativas. Muita experiência até tocar numa rádio que a gente nunca tocou. A gente está passando por isso. Que massa. Estamos adorando. É uma rota longa, né? Vocês estão passando por 5 estados. E assim, como que vocês veem o processo de circulação pelo qual vocês estão passando como estratégia para a carreira de vocês mesmo? Eu acho que é necessário, sim. Ter que sair, ter que tocar fora. Eu acho que por mais que a internet seja um meio que divulgue bastante, eu acho que o ao vivo, assim, pelo menos para mim, eu acho que ainda dá mais feeling, dá mais conhecimento da galera que está se assistindo ao vivo. Eu acho muito interessante, eu acho muito importante para a banda ter vontade de sair, né? Ter que meter as caras, meter o pé na estrada e sair pra tocar. Pelo menos é o que a gente pensa, assim. E foi o que a gente fez. Essa turnê mesmo a gente tá planejando. A gente tem a ideia há mais de um ano. A gente já participou de outras bandas e nunca conseguimos. Acho que é a primeira vez. E na Bahia, pelo menos no interior da Bahia, eu acho que é a primeira vez que uma banda faz uma turnê desse tamanho, assim. Quero fazer uma pergunta também. À vontade. Eu queria que o baterista respondesse também. Por favor, baterista. Gente, tem uma mulher aqui na bateria e toca muito bem, como vocês estão ouvindo aí. Né? Quem quiser conhecer mais a banda também, tem site também, né? Qual que é o site? Oi. Ah, todas as redes sociais estamos aí, ó. Só colocar no Google, Garboso, que acha tudo. Facebook, Orkut, tem o MySpace, que é o mais divulgado, né? O pessoal que tem banda. Mas só colocar aí Banda Garboso, vai encontrar... várias dezenas de redes sociais e sites da gente. Eu acho que para baixar o mais tranquilo, assim, mais fácil, é o Toque no Brasil, né? Entrando pelo Toque no Brasil, dá para... É, tem a página, então, no Toque no Brasil, com as músicas para download. Isso, todas as músicas da demo estão lá. E MySpace, Orkut, Facebook, essas coisas aí, tem tudo. E o que surgir, se surgir outra, vai ter também. E essa experiência, né? Hoje a gente tá fazendo uma experiência nova aqui também na Casa Fora do Eixo Uberlândia, que é esse lance de tá metade da banda tá de um lado do estúdio, né? Guitarra e baixo de um lado e a batera do outro lado do estúdio. Então, assim, de repente vocês não têm um contato um pois com o é, outro, né? Isso foi um teste pra gente aqui. Eu já tô me acostumando. Bateria sempre fica lá atrás, ninguém olha, ninguém percebe direito. Eu tô acostumando já. É o dó, né? É, pra ela já deve estar acostumada, né? Só nos ver de costas, né? Verdade. O pessoal só me enxerga só porque eu sou menina, no meio de 3 meninos. Mas, no mais, eu fico escondidinha sempre. Porra, vamos começar a colocar a bateria na frente aí nos próximos shows. Boa! Muito obrigado, valeu, obrigadão aí. Massa, galera. Esse é o programa Rádio Livre FDE, da Web Rádio Fora do Eixo. E vamos continuar aí, né? Vamos curtir mais som. Vamos lá. Essa aqui foi uma das primeiras composições da gente, Provoca. E tá, né, a primeira faixa aí da nossa demo. Vamos lá? provocar. Tocar mais uma? Vamos. Vamos lá, asfixia. Bora. chamada. Vou ver aquilo tudo que me leve a você. Vou ver aquilo tudo que não me leve a nada e que leve a você. Rádio Fora do Eixo, ao vivo aqui na Casa Fora do Eixo Belândia, com a banda Garboso de Vitória da Conquista. Muito legal, ao vivo, vocês aqui na rádio. E vamos continuar aí, as meninas têm mais algumas perguntas. Vamos lá. É, vocês participaram também do Grito Rock. E como vocês sentem a diferença de tocar no âmbito mais local e de como está acontecendo agora no cenário nacional? Vocês estão visitando 5 estados... Então, na nossa cidade lá, o movimento autoral está crescendo bastante. De uns 2-3 anos para cá, o pessoal meio que se tocou para criar suas próprias músicas. E isso tem facilitado para a gente também evoluir da cena em nossa cidade, né? É, as bandas cover estão mais em escassez lá na cidade. E isso ajudou bastante a gente. Com isso, a cidade teve mais visibilidade da galera de fora. E aí que a gente recebeu o convite do Grito Rock de Feira de Santana e de Salvador. Acho que a diferença é gritante, assim, porque cada local que você vai, um público é mais quieto, outro é mais agitado. Alguns a galera conversa com você no final de show, outros aplaudem, mas não falam nada no final, assim, é muito estranho, né? A gente tá passando por isso agora, acho que um dia a gente vai entender perfeitamente como é que vai ser essa história. Isso é sempre uma surpresa, né? E, assim, a Bahia sempre teve um... Sempre uma surpresa quando a gente chega na cidade, a gente fica sondando, né, pra saber como é. A primeira coisa que a gente pergunta quando chega é, e aí, como é que o público daqui, como é que o pessoal? Falaram bem de Uberlândia, né, disseram que o pessoal daqui é gente boa. Mas sempre uma surpresa, assim, a gente fica querendo saber como é que é a galera e tal. Agora você tá em Uberlândia, você pode dizer se o pessoal é gente boa ou não. Até então tá cedo, tá tudo beleza até agora. Mas Uberlândia, acho que eu já conheço pelo menos o congresso do ano passado, eu participei e tal. Aí já falei, pô, lá é massa. Vou marcar uma data lá. Você faz parte do coletivo também? Isso, a gente, o baixista Diego Andrade, ele trabalha diretamente no coletivo, na parte de áudio. E a gente é banda parceira do Suíça Baiano, a Vitória da Conquista. E a Bahia sempre teve um rock muito forte, de qualidade, né? Mas até algum tempo ela era conhecida pelo axé. E assim, com a internet, o mainstream, tem a possibilidade de divulgar essa outra face da Bahia, né? Essa outra cara, bem do rock. E o que vocês acham que essa mudança de foco musical, né, pela qual a Bahia tá passando, que tem como divulgar essas coisas todas e tal? É, assim, lá na Bahia... Assim, em Salvador sempre teve muita cena de rock, assim, mas sempre ficava no underground. Eu acho que, deixa eu ver, Raul na antiga, né? Eu acho do rock novo, assim, eu acho que Pete que mostrou mais, né? Marcelo Nova também, que mostrou mais a cena rock, assim. O Cascadura já passou uma temporada em São Paulo. O Vivendo do Ócio agora tá lá em São Paulo também. Eu acho que tá mudando, assim. Eu acho que pra quem é do meio, nem percebe que a Bahia tem axé, assim. É, assim, pra gente que tá aqui em Minas, e eu acho que o resto do Brasil olha meio que pra Bahia e já pensa carnaval, trio elétrico... Carnaval, abadá e acarajé. Então, de repente, é meio difícil de quebrar esse rótulo que tem do estado, né? E aqui em Minas é um pão de queijo. Aqui é fazendeiro e esse negócio, né? Aí. E eu garanto, lá tem muita banda boa, viu? Sertanejo. Muita. Lá tem muita banda boa de rock. Ah, lá tem muita banda, tipo, da nossa cidade mesmo. Os Bacos fizeram uma turnê pelo Nordeste no ano passado, nessa mesma época. Agora foi a gente e a galera lá tá gravando, a galera da Randômicos, Ladrões de Vinil, do Los Frouxos, estão todo mundo gravando, estão sacando que a ideia é essa mesmo. E em breve vai ter uma banda de lá passando por aqui. Acho que rapidinho passa aqui. É, exatamente, tem outra banda também, a banda das antigas, lá, Cama de Jornal, que tá fazendo uma tour justamente na mesma época que a gente tá aqui. Eles estão tocando em Brasília, acho que é uns 3, 4 dias atrás. Foi Brasília e Goiânia. Isso, e tá rodando aí também. É isso aí, Bahia não é carnaval, tem rock and roll. Tem, muito. É, então, acho que é isso daí, a gente... Vamos continuar o programa, tocar mais uma música, e a gente continua a programação aqui da Rádio Livre. E mais uma vez agradecer a participação de vocês aí no programa, desejar boa viagem, amanhã vocês estão em Anápolis, né? É, amanhã a gente está em Anápolis, no evento lá no Joana d'Arc. Se vocês quiserem deixar algum recado para um ouvinte... Então, agradecer a galera que participou aí com a gente, a galera que ouviu, a galera aqui do Goma, a galera que nos recebeu muito bem aqui em Uberlândia. Pena que a gente chegou tarde, não conhecia um pouco da cidade, mas da próxima vez a gente conhece tudo aqui. E agradecer a todo mundo, agradecer quem fechou nossos shows, agradecer a galera do Fora do Eixo de São Paulo também, que aturou a gente lá quase uma semana. É isso aí. Mas dá tempo de vocês conhecerem Uberlândia ainda. Ah, é? Tá cedo ainda, agora são 9h30. Tá começando a noite, né? É. Quinta-feira. Então é isso aí, gente. Vamos tocar mais um som aí. Vamos lá. Se chama Garboso, o nome da música, o nome da banda. Vamos lá. acreditar em mim. Ver que sou bom demais, pra quê? Acabaram de curtir a banda Garboso de Vitória da Conquista aqui no programa Rádio Livre FDE. Queria agradecer também a presença da Vanessa e da Letícia, do curso de comunicação da UFO, que participaram aí do programa com a gente hoje. Espero que vocês voltem aí no próximo ao vivo e participem junto com a gente novamente aí. Muito obrigado, meninas. Imagina, a gente que agradece. É, a gente agradece bastante pela oportunidade. Esse aí é o programa cheio de convidados hoje. Banda, jornalista, galera aí da banda do Rafa e banda Poeira de Estrela, nova banda de Uberlândia, em breve aqui também no programa ao vivo FDE, banda Poeira de Estrela, que ensaia toda semana aqui no estúdio, a gente sempre ouvindo o som, em breve a gente espera vocês aqui também no programa, e vamos continuar então, vamos pro último bloco, agora a gente vai ouvir um especial, o Festival Marreco, eu tava lá transmitindo o festival, e separei então aí um pedaço do festival para vocês curtirem, o pedaço do show do Wanda Luz e também entrevista com a banda Uganga, ambos tocarem no Festival Marreco, então vamos curtir agora esse especial Festival Marreco, cobertura aí, mandar um salve aí pro Matheus que tá acompanhando a transmissão e os outros ouvintes aí de Belo Horizonte, São Paulo, enfim, valeu galera, bora curtir esse som. Uma vez só, dividindo por três luas, sobram seis. os tons e os sons de venda luz. Calculam-se os tons e os sons de venda luz, de venda luz, da luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz. Livre Fora do Eixo. Fala galera, vamos falar agora com o Marco, baterista do Uganga. Marco, aqui em Patos a cena extrema de metal, a cena underground é bem forte. E aí o Uganga tá há 18 anos na, a cena na estrada. E queria saber, cara, o que você tem a dizer para essas bandas daqui de Patos que estão começando agora, que estão bem forte aqui no cenário da cidade. Ou uma dica, o que eles fazem para poder ter tanto sucesso igual o Ganga? Cara, a gente ainda tem muito o que conquistar ainda, saca? A gente tá na trajetória aí já tem muito tempo, mas ainda tem muito chão para correr. E eu acho que o principal é gostar do que você faz, velho. Gostar de tocar, sacou? Gostar de viajar, de fazer correria por internet, de divulgar seu CD, de trabalhar com isso mesmo, de levar a parada a sério, mas ter namoro, assim. Não ser uma coisa que você faz sem obrigado, mas sim porque você ama mesmo, que gosta pra caralho de tocar. E é o que a gente faz, velho. Se não tivesse amor, a gente não ia estar até hoje tocando aí. Manu, mesma pergunta. Sobre o que eu tenho pra falar pra quem tá na correria, velho, veste a camisa, não é fácil, não tem glamour nenhum. Quanto mais humilde você for, mais disposto a trabalhar você tiver, melhor, mais resultado você vai colher. E pé na estrada, ficar tocando em casa, pros amigos também, não. Chega uma hora que você tem que pegar alguém que não conhece a banda e meter a cara e, entendeu? Tocar, tipo, arrancar duas palmas da galera ali. Mas é por aí, não tem como. É fazer o que gosta e meter as caras mesmo, que é trabalho pesado. Estudar paralelamente, ter um trabalho, alguma coisa, porque pra ganhar dinheiro é, com isso aí é fácil. É foda, quer dizer. Não rola. É bem difícil. E como o Gabriel falou antes da apresentação, vocês ano passado fizeram uma viagem pela Europa, uma turnê em 10 países diferentes. E o que essa turnê deu de bagagem pra banda? Cara, é uma puta experiência, sacou? Você ficar igual a gente ficou aí, a gente ficou 26 dias viajando, tocando 18 dias, sacou? Teve semana que a gente tocou de segunda a segunda, assim. E é uma experiência de estrada, de convivência, sacou? De conhecer, de fazer novos contatos, de ver se é isso que a gente quer. E foi muito produtivo, sacou? Tivemos muitos contatos, assim, foi nossa primeira viagem pro exterior. Já tivemos novos convites para voltar. Devido a essa tour, conseguimos gravar um CD lá, que vai estar lançado até o começo do ano, tá saindo esse CD que foi gravado lá num show na Alemanha e também com mais alguns extras. Cara, e é uma experiência assim, quem tiver a oportunidade só tende a acrescentar. E com certeza a banda deu um passo a mais depois disso. Queria agradecer o pessoal do Ganga, o pessoal aqui do rock que gosta de música extrema. Com certeza ficou bem representado pelo show de vocês, tocando também, além dessas músicas, os ídolos, o Sepultura, o Motorhead. Agradecer de verdade pelos shows e pedir, volte sempre, né? Obrigadão, galera do Ganga. Obrigadão. Rádio Livre Fora do Eixo. Mergulhando por abismos abissais, fugaz, quanto mais que sua mente passa. É isso aí, programa Rádio Livre FDE. Chegando ao final, vocês acabaram de curtir então o especial Festival Marreco, cobertura, entrevista com a banda Uganga e um pedacinho do show do Vandaluz. É, vocês também curtiram a música aí do Uganga. E estamos aí encerrando o programa. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o programa e sempre acompanha e divulga, os tuiteiros de plantão. Obrigado aí todo mundo. É, segunda-feira, então, voltamos aí com a Rádio Livre FDE a partir das 22 horas com o programa Independência ou Marte. E lembrando aí que tem vários programas aí na página do Ao Vivo FDE, programa na casa, pós-TV, transmissão de eventos ao vivo, enfim, muita coisa legal acontecendo aí. Fiquem ligados na página casa.foradoeixo.org.br/ao vivo, sempre com novidades. E também fiquem ligados no circuitomineiro.org, festivais acontecendo aqui no estado de Minas Gerais. Esse final de semana, Festival Transborda aí em Belo Horizonte. Obrigado a vocês, boa noite. E me despeço de vocês aí com um som super astral, que eu gosto bastante, Criolo. É, inclusive essa música, é, o recente clipe lançado aí do Criolo, é, Subiram Dois Tiozinhos, é o nome da música. Então vamos curtir essa música aí pra finalizar o programa Rádio Livre FDE. Boa noite, galera. Tem uns meninos bons novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários me campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É, é justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui, tão de HK. Leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fi. É tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui, tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresço no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com os grilhos do prato, né, ué? Fala o quê? Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Até amanhã!